salve, salve, Vinícius Amaral. Hashtag. Sabe, canta comigo, vem. Relaxa, você tá na minha. Me entrega logo. Vou largar de besteira. Já não aguento. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se está sozinha, pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá frio. Foi o teu olhar quando o Fabinho. Bota baixinho, Papazone. O show é de vocês. Quero ver. Pode ser melhor, vai. Eu te agarrei. Eu te beijei. Vem de cima, vem. E relaxa, você tá na minha. Eu também te quero. Só da fit dance, viu? Eu também te quero. Taca de besteira. Porque a noite tá fria. E pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá frio. Já tô chapando, qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Fabinho apagou a luz. Baile fenomenal é de vocês. Quero ver. Eu te agarrei, novinha, pode pá.